Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Notícias a respeito do ex-prefeito Paulo McDonald? Pois é. Ontem, curiosamente, eu estava assistindo um programa de televisão local, de uma TV a cabo, né? Que faz um programa aí de entrevistas, similar ao que eu faço também na TV com Foz. Esse é da Foz TV. E lá estava o vereador Nilton Bobato, do PC do B. Que, repetida vez, eu venho dizendo aqui, é um dos adversários políticos do prefeito Renê Pereira. E lá na Câmara, o que o Nilton faz, ele nem se preocupa em ficar criando leis. A preocupação dele é fazer oposição à atual administração. E no programa de ontem não foi diferente. Ele falou que nada presta no governo. Passaram-se 13 meses e o governo ainda não fez absolutamente nada, né? E não tem uma obra significativa. Enfim, queixando-se, lamentando-se, lamuriando-se. E hoje parece que o prefeito bom do Nilton Bobato foi o Paulo McDonald. E por essas ironias da vida, hoje eu vou dar uma notícia aqui. O promotor do patrimônio público acaba de denunciar no civil e no criminal. Quando vai no criminal, é porque houve dolo, vontade, agiu dolosamente. Denunciou o senhor Paulo McDonald, a Helenice Nürnberg, o Chico Brasileiro, o Lincoln e o Beto Castilha. Esses 5, que são o prefeito e 4 secretários, foram denunciados. Rolo aí envolvendo contratações de pessoas para cargos comissionados em desvio de função. Por exemplo, contrataram uma pessoa para ser cargo comissionado dentro da prerrogativa da lei. Mas quando assumiu, saiu a notificação, sumiu o cargo, foi ser motorista. E assim sucessivamente. O promotor entendeu que afrontaram a lei. Porque tudo tem que ser feito sob o império da lei. Essa aí é a história de dizer, mas foi denúncia por causa de cargo comissionado, isso não tem a menor importância. Tem sim, a lei vale para todo mundo. Enfim, Paulo McDonald, mais uma vez denunciado por improbidade administrativa, e o promotor pede a suspensão dos direitos políticos por 8 anos do Paulo e os 4 secretários, 5 secretários, aliás, mais o Paulo, pede a suspensão dos direitos políticos por 5 anos, e que seja o dinheiro que foi desviado através do cargo comissionado, seja canalizado novamente aos cofres municipais. É isso aí. Lucas, vamos agora a Brasília. O que é que temos de notícias a respeito de parlamentares paranaenses? Temos assim, o Fernando Jacobo, que é o presidente do PR, o Nelson Meurer, que é o presidente do PP, e o presidente do PMDB, Osmar Serraglio, portanto, 3 presidentes de partidos importantes, todos do Paraná. Vou repetir, PR, PP e PMDB, assinaram um ofício e encaminharam a Comissão de Ética da Câmara Federal em Brasília, queixando-se do seu colega, o deputado federal Zeca Dirceu, que, como todos sabem, é filho do próprio Zé Dirceu, que está puxando uma cadeia na papuda em Brasília. Portanto, esses 3 presidentes de partido estão pedindo providência ao Conselho de Ética da Câmara, porque o Zeca Dirceu, ele corre o Paraná e vai nas prefeituras tentando convencer os prefeitos das cidades do Paraná, que são 399, dizendo que todos os programas federais, que é o Minha Casa Minha Vida, esse programa Cesta Básica, o programa da família, todos esses programas federais aí que existem, 4 ou 5, é ele que consegue. Ele diz pro prefeito, isso só tá vindo pro seu município porque eu consegui, porque eu sou chegado da Dilma, eu frequento o Palácio, né, do PT, e aí esses 3 presidente de partido, acharam que isso não é uma verdade, até porque eles também conseguem recursos para a região. Enfim, fizeram esse ofício, está no meu site, quem quiser ler, hlucas.com.br, queixando-se do Zeca Dirceu, que está se enarvorando em pai da criança. A criança tem vários pais, não é só o Zeca Dirceu. Então é isso aí, Guilherme. Personagem da semana, Lucas, já que amanhã teremos café com a CBN, então você antecipa a sua escolha do personagem da semana para esta quinta-feira. Um nome local ou nacional, Lucas? Bom, o meu personagem da semana, até por uma questão de polidez, que eu sou um cara polido, eu vou dar para a nossa presidente da República, a senhora Dilma Rousseff. Ela esteve aqui na segunda-feira passada, esteve aqui num evento da Fé Comércio, e ela não há como, ela é uma pessoa simpática, às vezes se perde, fala algumas besteiras, mas isso é comum, é inerente à condição humana. Portanto, o meu personagem da semana vai sim para a primeira mandatária do país, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Ela é meu personagem da semana. Personagem para o bem ou para o mal? Porque temos para esse caso bem. Da refinaria também, né? Para o bem, se bem que a nossa... Bem colocado, Guilherme. A nossa presidenta, quando era da chefe da Casa Civil do Lula, né? Ela autorizou, quando ministra da Casa Civil, ela tinha a prerrogativa de ser presidente do Conselho Consultivo da Petrobras, um poderoso conselho. E lá, ela autorizou a compra pela Petrobras de uma empresa lá em Pasadena. Escreve Pasadena, a pronúncia é Pasadena. Uma empresa ligada a petróleo também, uma refinaria. Resultado, agora descobriu que micou essa transação. O país, os brasileiros, perderam US$1,2 bilhão com essa brincadeirinha. Aí foram cobrar da Dilma Rousseff, mas como é que a senhora fez um negócio desse? Ah, o parecer que me enviaram estava equivocado. Quer dizer, o culpado é o cidadãozinho que fez o parecer e não ela que autorizou a transação. Enfim, parece paradoxal. Eu estou escolhendo-a como meu personagem da semana e, ao mesmo tempo, estou dando essa notícia que ela é uma das causadoras de um rombo de US$1,2 bilhão. Isso, para quem não sabe, dá R$2,5 bilhões que foram para o ralo nessa transação com a Pasadena. É isso aí. Lucas, você volta amanhã? Voltarei. Tenham todos um bom dia.